Ei, te prepara, que vai começar a resenha do Pretinho. Aniversário da banda R15. E o Pretinho do Carnaval vai metendo ficha por aqui. Vem com a gente. Sua festa e o Pretinho vai comandando o som. Aniversário da banda R15 hoje aqui. O Carnaval chega pra comandar. Oi! Sei que você me amou, mas eu não entendi mais nada. Mas se ligando assim, meu filho. Bye. diga, vai! Me diz aonde tu estás, só com você me acho. E agora estou tão só. Me diz aonde tu estás, só com você me acho. Eu adoro você. E o pretinho vai tocando o caramba, vai dedurando muito som, assim, assim. Olívia Magno. Furioso! E a família já chega no Black Ocean, hoje aqui lá do Bem-vindos! Aniversário da R15! Um, dois, três, vai! Quero ver quem me segura no swing louco. Vai! Quero ver quem mole e rebola na emboladeira. Vai, meu filho! Quero ver quem bota pra quebrar. Quero ver quem dança, balança na suadeira. Olha quem tá dentro, quer ficar. Olha quem tá fora, pode entrar que tá gostoso. E o Cleito fala: começou, não pode mais parar. Pode parar! Isso aqui remexe, remexe, swing louco. Quero ver você dançar, quero ver você mexer. Dança sem parar, dança com prazer. Vai mexendo até embaixo, quero ver você mexer. Dança sem parar, dança pra valer. Quero ver você dançar, quero ver você mexer. Dança sem parar, dança com prazer. Vai mexendo até embaixo, quero ver você mexer. Dança sem parar, dança pra valer. E vai mexendo, vai dançando, vai mexendo, vai! Carabao, Carabao. Furioso que chega pra fazer essa festa. E o pretinho vai deturando muito o som assim. Oh. Eu não consigo esquecer você. Vai! Eu não consigo ficar sem te ver. Com mais estrelas que brilham ao céu. Sei que meu coração é todo seu. Como é que tu tá, bebê? Sucesso, mas é ilusão. dessa história. KLB, harmonia do samba, terra, samba e Daniel, não sai da memória. Calcinha preta, caviar magníficos, branca guiada, tabuquinha, o povo aplaudiu. Sons nacionais, regionais e locais, é o tabuquinha do Pará do Brasil. Vem comigo, vem curtir. E vai dançando, vai curtir assim, ó. A arara que eu tenho em casa, ela é muito tola, só fala em cantar. Vai, pretinho, toca! Agora, a arara que eu tenho em casa, ela é muito tola. Meu parceiro Renatinho já tá na área, meu Deus. Por isso vou pegar a minha arara. Aqui na Dubai. Legal, vou pintar ela de loura, mudar o seu visual. Quando ela for cantar, a galera vai aplaudir. Falando, meu pretinho, toca aí que eu quero ouvir. Vai! Peguei a minha arara. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, tenebroso. Chegou o trio elétrico, promoção. Ele chegou pra ficar, é o que melhor dá o recado em Castanhal e no Pará. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente. Esse trio tem qualidade digital, é um show, vem se ligar. Onde ele toca, faz sucesso, é só ouvir. Sente só, sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Vai! Ele toca, ele anuncia, faz você balançar. Super Trio Promo Show, nesse eu vou anunciar. Ele toca, ele anuncia, faz você balançar. Super Trio Promo Show, nesse eu vou anunciar. Tira assim, assim. Um, dois, três, vai! Agora eu vou cantar o brega do Pará para o DJ de Coraci. Homenagear gatinhas e gatões. Comece o rebolado que o DJ de Coraci responde o caquear. Vai! Já subi da Maraty. De Lobby e Nenê, do Bossante Bala. Bebetinho do som ideal. De Moza e Tinto, do... E vai curtindo! DJ Júnior e Alice no Glison. DJ José e Guilherme comandando o Marco Som. Fabrício do Imperial. DJ Mickey no Falcão. Agita mais legal. Venha pra festa do DJ de Coraci. A melhor festa pra você curtir. E vai pretinho, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Toca, toca, toca o carabau aí. Vai! Minha filha, porque você mexeu com meu coração, meu amor. A vida inteira sonhei em ter você pra mim. Carabao que chega hoje aqui na Dubai, aniversário da R15. Porque você teve. Oi. Thank you. final do Bahia Eventos. E a família já super lotando pra curtir o aniversário da R15. E o nosso Carabao aqui, ó. Carabao. Pra detonar muito som. As melhores e as principais. E você curte, a gente detona aqui, bebê. Pedindo seu olhar, fiquei louca por você. Mas eu não vou deixar ninguém se envolver. Tu já sabe, né, minha filha? Eu te falei, bebê. Sabe que uma vez eu já deixei todo mundo meu bem se envolver. E não deu. Não deu em nada. Em nada. Só prejudicaram a relação do nosso amor, mas foi em vão. Porque eu te amo. Toca meu pretinho, vai tocando, se ligando. A gente começar desse jeito por aqui hoje, do Bahia Vidos. Que tu quer, minha filha? Quero essa noite te encontrar. Um desejo invade meu olhar. Um sentimento que dá prazer. O Chico do Farol está com você. Preso em teus braços, quero estar. Onde nem por um minuto. Chegando pra curtir aqui no Dubai, é Vitor! Comunidade bregueira, temos a noite inteira pra dançar brega até o sol. E o Citer se balança. Eu mudo, eu canto pra essa multidão e fico fascinado com tanta... Ave Maria! Ave Maria, vai agora me deu medo. Ave Maria, hoje eu quero entregar. E aí? Ave Maria, eu tô aqui com a banda zorra. Ave Maria, hoje eu quero zorriar. Ave Maria, vai agora me deu medo. Ave Maria, hoje eu quero entregar. Pedro, bora, meu filho! E venha dançar, o tecno prega, não mexe em parar. Carabao. Meu parceiro Marquinhos chegando junto. Ele é ao lado da primeira dama, já pra recordar, hein? Obrigado, Marquinhos! Já aqui no Carabao! Carabao! Vai! parceiro da banda R15. E o nosso carnaval pra fazer o show pra família. E a gente detonando muito som por aqui assim. Se liga! Marcante e o entretenimento garantido é aqui no Carabao, o animal furioso do Marajó. Marajó. Pra gente começar aquele baile gostoso, pra você dançar aqui na Dubai. Vamos lá! Quando florescer. Oh. Carabao. Você minha vida. Vem, meu bem, vem. Meu bem, eu te amo. Quando acontecer, mais logo florescer, pela vida normal. O meu amigo legal. Meu pretinho. Figueiredo, eu vou te contar. Meu bem, eu te amo. Oi? Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é sempre coisa e tal. E quando florescer. Sabe por quê? Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. Ainda me lembro da nossa lua de mel. E aquele papel. E o papel que você me fez. Meu pretinho. Eu não me esqueço. Não houve lua de mel. Aí você me deixou, minha filha. Você me deixou. Te toquei. Sozinho naquele motel. E se foi para onde eu não sei. Hoje você quer voltar. Mas o papel inverteu. Você pode chorar e chorar. Agora quem não quer sou eu. Hoje você quer voltar, mas o papel inverteu. Você pode chorar e chorar. Agora quem não quer sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Chama um abraço especial, meu parceiro. Produtor Smiley Ribeiro. O nome da emoção, Osmiley! Ele sempre ao lado da primeira dama. Obrigado pelo carinho, meu produtor. Tamo junto! Hoje veio curtir o Carabao! Carabao! Do Bahia Vintos! E você vai recordando com o Pretinho! Ainda me lembro da nossa lua de mel e o papel. você me fez. Aí eu te falei, bebê. Eu não esqueço. Não houve lua de mel. Você me deixou sozinho naquele motel. E se foi para onde eu não sei. Menina, quando te vejo alguma coisa acontece, meu mundo fica mais com você. E por isso, quando estou distante, escrevo pra você dizendo assim: Dalton, a saudade é tanta, eu não consigo te esquecer. Se não voltar agora de saudade, olha aí, vou morrer. Por isso, quando estou. DJ Dalton! Eu vou despresso, meu amor. Eu vou despresso, meu amor. Vou despresso, meu amor, pra te encontrar. Vem, minha filha! Eu vou despresso, meu amor. Eu vou despresso, meu amor. Vou despresso, meu amor, pra te encontrar. Rolando aqui lá do Bem-vindos, aniversário da R15. E você vai curtir. E a gente vai disparando o sucesso. Há momentos do tempo em que paro e penso. Carabao. Que não há mais tempo a perder com você. Se liga no som. Que o amor é. Bora, pescador, vem embora. Todo jogo a vida para resolver. Aproveita, aproveita. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Tornar tudo concreto. O que se puder fazer. Carabao. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Bora, M. DJ Dalton. Tudo concreto. Deu braga. O que se puder fazer e deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. Será que ele vai bater a boa hoje? Tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. Carabao que chega aqui na Dubai. Aniversário da R15. Oh. Que o pretinho gosta. Hey! Vem com a gente, vem curtir. Oh! Hoje, meu amor. Que tu quer, meu filho? Quero te encontrar. A noite é nossa. A noite vai ser nossa. E com você quero ficar. Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Meu lugar. Hoje, meu amor, quero te encontrar. A noite vai ser nossa e com você quero ficar. Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Que ainda te amo e pra você quero. Carabao. É meu lugar. Deixa, deixa, deixa, deixa. Deixa comigo. Deixa eu beijar a tua boca. Vai, minha filha. pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Me dá um beijo na boca com sabor de hortelã, sem rosca no pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. E a saudade vai rolando e a família vai chegando cada vez mais pra curtir a chegada do Bahia Eventos, aniversário da R15. E a gente chega pra comandar o show. Oi. E você vem se joga, meu filho. Joga e me sacode, faz o que você quiser, que ainda é pouco que vier, porque nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer. Se eu pudesse eu chegaria mais cedo para prestigiar seu Carabao. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar. Oi. Outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar. Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você pode até nem achar decente minha ausência na minha. De descobrir. Ela me enganou e entregou o seu amor a um outro qualquer. Em shows apresentava, eu cantava com amor e fé. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Deixa eu abraçar meu parceiro de Vanda Ultra Shop. Chegando junto com a gente pra curtir, obrigado, hein? Ele ao lado da minha amiga Rose. E os amigos pra curtir aqui o Carabao. Esta noite eu vou pra Boemia. Oi? Já eu quero é beber. Oh, oh, oh. Daquela entrada eu quero esquecer. Meu parceiro Rogério chegando junto. Oh, minha amiga Cris. Mais eu lembro. Os amigos da oficina. Os amigos da autoescola. Fórmula 1 aqui com a gente chegando junto. Fechado com o brechinho do Carabao. Bora pra cima, Rogério. Favor. E a gente detonando muito o som. Luciene, Luciene, minha flor. Oi? Luciene, eu te amo, meu amor. Fúria. Esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é beber. Vem beber, vem! Oh, oh, oh, oh, Carabao. Quanto mais bebo, mais eu lembro de você. Vai, meu pretinho! Vem recordar! Vai! É tão lindo o amor, aquele amor que a gente faz, que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. O minuto que eu fico sem te ver, e a saudade vai rolando. Me bate, oi, uma saudade, um vazio sem você. Carabao. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me... É amor sem fim. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor agradecer. Nunca queado. A gente também curtindo. Hoje ela veio recordar o Carabao. Só na mão.

sacudir e agir. Vai! Balança o corpinho, vai pra frente e vai pra trás. Eu vou te levar. Só no ritmo! O ritmo é quente, a noite é curtição. Tem pacudinho, vagabundo e ladrão. Vai! Tem muita gente chegando de todo lugar. O nosso bag agora vamos dançar. Esfrega! Esfrega, balança e vem e vai. Eu vou te levar. Bora, mano, vem! Pra frente, pra trás, é bom demais. Carabal detonando aqui lá no Bahia Vidos. E a gente chega pra comandar. Se liga no som. É Carabal. Carabal. É tudo pra mim. DJ Dalton. E aí? É tudo pra mim. É tudo pra mim. O nosso breve eu vou cantar. Vai, meu pretinho. Nosso brega vai tocar. Ela já tá ao lado. Sei que você vai curtir. É a Manu do Açaí. Vai! Ela tem um sabor diferente. Brecão! Que vai contagiando a gente. Vai, meu pretinho, toca, toca, vai! Brega como esse eu nunca vi. Por aqui. Lá dos Jurunas. É o som da a Manu do Açaí. É diferente pra valer. Não se compara ao gererê. Sem traficante nem ladrão. Mas abra o seu coração. Carabão aqui lá no Bahia Vitor. Aniversário da R15 e a gente disparando sucesso! Uai! Hoje acordei com saudade, lembrando de você. E eu liguei, bebê! Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair comigo. Vem comigo viver a vida. Sete horas, ela só no jereca. Se ela mata o pretinho. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. Oi? E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. Toca, toca, toca, toca. do Pai Vitor. Do jeito que o pretinho gosta. Lá vai ele. Ele é papudinho e adora beber. Quando chega no Carabao, em qualquer lugar, vai até amanhecer. No forró do Celso, aqui na Dubai, no Kalamazoo, Oleola e Palmeiraço, e no Mormaço fica de bebum, yeah. No Bar São Jorge, no Lapa do Peito, lá no Palácio, no Palácio dos Bares, é. Chega sem dinheiro, yeah. E na segunda-feira, Carabao, diz que é pra comemorar. No pagode do Pompir, e ele bebe, bebe e não quer pagar. Assim não dá. Papudinho amador, e não tem carro. Meu parceiro Rogério também, a Cris por aqui com a gente. Autoescola Fórmula 1, fechado com o Pretinho. Onde você fica habilitado e você pode viajar despreocupado, papai. Uai! E não tem carteira. Se liga no som. Tem mais é que se mancar e falar com o André. Pra não dar bobeira. Se bebe pra esquecer. Paga minha filha! Pague antes de beber. Vai remexendo, vai dançando, vai curtindo com o Pretinho. Remexa assim, meu amor, pra mim, que eu vou curtir a noite inteira. Vamos dançar, vamos arrepiar. Bora lá pro saideira, vai! Não olha assim, meu amor, pra mim, não falo em tom de brincadeira. Agora mexe na cintura, se limita um beijo bem bom. No Carabao tu vem, meu filho, vem! Me leva bacana, tô de Carabao. Vem, vem, vem, meu bem, me amar. Carabao. Me leva pra cama, jura que me ama. Vem, meu bem, dançar. Me leva bacana, tô de Carabao. Vem, meu bem, me amar. Me leva pra cama, jura que me ama. Júlio Rego. Escrevendo esta carta pra dizer que estou indo embora, não aguento mais. Vai não, meu filho. Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir, mas quando acordar ao ler tudo, toca Pretinho! Que tão distante, muito longe vou estar de você e você de mim. Tenho certeza que nem irás lembrar que pra você eu já existo. Viver de aparência não dá. De que adianta viver de aparências, fingir para o mundo que tudo está bem? Enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão. No fim você só sabe maltratar meu coração. Vai! E se na minha ausência você descobrir que me amava e não deu valor, não adianta me procurar, nem mesmo eu saberei para onde. Ai, tu perdeu! Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Perdeu, bebê! Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Furioso Carabao! Vai! A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. E aí? Com esse corpo lindo, chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo, ainda eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto. E não, bebê! Não faz assim comigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Rebola! Repole, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Pole, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Banda Los Bregas, sucesso. E o AM lá em Salinas. Amanheceu. Vai! E você não apareceu. Ele ficou doido. Endoideceu. Meu coração enlouqueceu. Como é que você sai tão cedo e não avisa eu? Vai pra ti! Depois chega tão calado e não explica o que aconteceu. Eu acho que mereço de ti uma explicação. Deu braga, rapaz! Pra tirar um pensamento besta do meu coração. DJ Dalton! Sabe o que foi? É que eu perdi o ônibus. Oi, Tolinho. Morto. Te amo tanto, não fique tristonho. Vai! Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme, meu amor. Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme, meu amor. Olha, meu amor, estou sozinho. Eu preciso de carinho. E o que eu quero é te amar. Uai! Pois aqui esse brega está rolando lá no meio do salão. E o que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Ai! Segure forte a minha mão. Baby, baby, baby, baby, baby.